Podcast do Jaspion no ar, estamos aqui para ver episódio 6, mais um podcast do Jaspion. É, temos aqui, como sempre, os nomes deputados. Nerd Reverso. Não precisa ofender, pô. Ah. E temos o Change. Opa, tô aqui. Melhorou? Melhorou o áudio? Melhorou, tá ótimo, tá maravilhoso. Excelente. Calma. Hoje, finalmente teremos o podcast do Jaspion, porque fomos sabotados na semana passada, né? O YouTube deu uma sacaneou a gente. Deu uma ziquezira no YouTube. Caraca, foi 5 minutos antes de começar, Jaspion, cara. Né? Foi impressionante, velho. Deslogou geral, velho. Eu falei, que isso, cara? Não é possível. Mas hoje tá tudo certo, tudo tranquilo. É, deixa eu ver aqui, a gente tá ao vivo já. Tamo ao vivo. Tem o Fábio Farro. Então a galera aí vindo ao vivo já. Hoje, episódio 6, Gordon em busca da mãe. Ué, então tá bom, né? Rafael Cordeiro. Começando mais episódio quem de podcast. Quem diabos é Gordon, nome, né? É, quem é Gordon, né, cara? Ai, caceta. Ó, só quero fazer aqui um protesto agora. Por favor. Porque no seu tweet você já deu um spoiler do que o Booberman vai aparecer aqui. É verdade. Meu personagem preferido de todos os tempos. Eu esperei semana passada. Caralho. Pois mal. É. Eu não vi esse episódio pra ter a surpresa, entendi. E você estragou a minha experiência. Oh, muito peça. Obrigado. Prometo que a partir da semana que vem vou evitar spoilers no Twitter. Do Jaspion. Mas é isso. Teremos o Gordon e, né, o melhor sidekick do Jaspion. Então vamos então para os recadinhos aqui das redes sociais rapidinho. Bom, entra lá no podcast do jaspion.blogspot.com.br pra ter certeza que você vai ter acesso ao podcast. O último episódio não foi bloqueado pela Toei, achei ótimo. Então ficou do jeito que está, mas o áudio sempre está disponível no feed que você tem acesso pelo blog. Né? Você pode adicionar lá o feed direitinho. É, não só pelo blog, mas o blog você tem acesso ao feed no Feedburner. E tem o facebook.com/podcastdojaspion, caso deixe deixar algum comentário lá. E adicione a gente nas redes sociais, que a gente está comentando sempre de Jaspion quando é o dia da transmissão. O JP agora, ultimamente, tem colocado uns GIFs, né, de Tokusatsu, de Metal Hero, você manda lá umas paradas. Sim, sim, tem um perfil que eu sigo, é só de GIF de Tokusatsu. É genial. E aí, obviamente, o cara coloca tudo dos últimos, sei lá, 50 anos que existe essa porra. Mas eu só coloco os que eu gosto, eu só dou RT os que eu gosto. Qual foi aquele, né, Jaspion, que você colocou daquele do que veio antes do Jaspion, mas que se parecia muito com ele? É o Gavan. Gavan. É, o Gavan é de 82, e o Jaspion é o Metal Hero de 84. Exato. Ah, tá bom. É muito já bom, tem um design muito parecido, né? Sim, sim. E outro dia, de curiosidade, fui ver os que vieram depois do Jaspion, os Metal Hero depois, e tem uns muito legais, mas depois do Soul Brain, eu comentei lá, cara, começa a Toei fica completamente maluca nos designs de Metal Hero, e aí perde a graça. É que nem o Kamen Rider, né? Tipo, vai ficando cada vez mais carro alegórico, né? Tipo, apetrechos e coisa saindo. E, cara, design mais simples é sempre melhor, né? É, pois é, os últimos Kamen Riders, assim, né? Cara, tem uma ombreira gigantesca, assim, né? Não sei, tipo, quase um jurado lindo, já, né? Estrabucão, parece até personagem do Life. Isso aí. Exatamente. Mas é muito bom aqueles GIFs, cara. É genial. Dá vontade de ver todas aquelas porra lá. Nossa, eu dei RT no hoje, que é um dos primeiros Super Sentai, aquele. Ah, de 75. Que, tipo, eles têm a faixinha de patente, né? Tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Uhum. Aí, é tipo, eles derrotam o monstro e, tipo, ficam jogando vôlei com uma bola de canhão. Exato. E no último vermelho dá um chute no ar, tipo, um voleio. E aí. A bola de canhão explode no monstro. Maravilhoso, cara. Exatamente, cara. Dá vontade de pegar, tipo, não ver tudo, mas pegar um episódio dessas porras só pra ver, tá ligado? Mas ver tudo não daria certo, não. É, mas hoje, então, estamos aqui no episódio 6 do Gordo em Busca da Mãe. Adiciona a gente aí nas redes sociais, adiciona a gente no feed também, pra você ter o áudio, caso atuei cisme com o episódio. Eu meio que descobri, quando eu não faço aquela alteração de cortar as músicas do começo... Acho que a Toei não dá muito ziquezira, não. É sempre quando eu corto, faço aquela edição, aí que vem o parado em cima, não sei porquê. Aí eu tô deixando, então, não tô nem cortando mais no YouTube, só deixo uma anotação na descrição do vídeo para o minuto, a minutagem que começa de fato, né? Fora das músicas e tal. Oh, e no áudio já corta, na verdade. Uma observação aqui, o Rodrigo Lourenço. Ele me lembrou daqui de uma coisa que eu já tinha esquecido completamente, mas é bom sempre lembrar que hoje tem um encontro do Jaspion com o Jaspion 2, né, cara? Que o Boomerman era o Jaspion 2, não era? Ah, é? Ele era o Sharivan? Ou Spilvan, sei lá. É, o Spilvan, cara. Ah, Olha só. Ah, esse cara, inclusive, o Boomerman, ele veio pro Brasil em 2004, eu fui na Anime Friends, e ele tava lá, cara, se apresentando. Olha que loucura. Muito bom. Viu o Boomerman ao vivo. Ele era um Boomerman, cara. O Spielman, né? Olha cara, só. É verdade, pode crer. Jaspion 2, né? Os caras que tentaram meter essa, né, cara? Não, e é muito bom, né? Que acho que era o lance da Manchete, né? Que a Manchete tinha os direitos do Jaspion. Aí comprou a outra série. Só que eu já tenho direito do nome. Eu vou fazer o quê? Jaspion 2, foda-se. E foram que Jaspion fazer um sucesso, né? Vamos enganar essas criançadas. Então, exatamente, pegar a audiência do Jaspion. Foi, cara, cara, é aquele marketing moleque dos anos 80, exato, né? Essa coisa. É, ó, toda tipo, a ética que tem hoje em dia, né? Tipo o filme do Michael J. Fox, que era o Teen Wolf, né? Que era o... Sim, virou o garoto virou do futuro. Garoto do futuro, por causa do Exterminador do Futuro da época. Ah, era o futuro do futuro, né? Isso. Por causa do De Volta para o Futuro e tal. Ah, é uma consequência do De Volta para o Futuro, só que ele agora é um lobisomem, né? Ah, muito bom. Então é isso, então bora ver aqui o episódio. Ah, sempre lembrando, claro, do canal oficial do Jaspion, gente, Tokusatsu TV. Assistam lá que tem todos os episódios do Jaspion pra poder assistir. Também tem do Jiraiya, tem do Changeman, do Flashman, do Giban. Então lá o canal no YouTube oficial pra poder ver os episódios completos da série, cara. E numa qualidade muito boa, inclusive. Aliás, tá um pouco cedo pra essa discussão ainda, mas a gente tá... Eu particularmente tô na dúvida de o que vai seguir depois que a gente acabar o Jaspion. Se a gente vai pro Changeman, se a gente vai pro Jiraiya, porque tem muita coisa boa pra ver. Ah, eu particularmente eu quero ir pro Changeman, na verdade. Que o Changeman é o segundo da minha vida, depois tem o Flashman, que eu lembro com muito carinho também. O Flashman era muito bom, cara. Visou era. Combate. Sim, sim. Pô, cara, eles tinham. Cada um tinha uma arma diferente, né? E o uniforme deles era mó bonito, cara. Cê é louco. Eu gosto do Google 5, que as armas deles eram aqueles apetrechos de GRD, sabe? É. Sim, sim. Um tinha bola, outro tinha fita, outro tinha. Mas o que eu queria fazer GRD, mesmo depois desse era do Cybercop. Cybercop era muito ruim, mas eu amava. Cara, Cybercop eu adorava, mas eu tenho que admitir que é muito ruim. Cybercop eu nunca... Quer dizer, eu assistia na época, mas eu não tenho nenhuma memória dele. É totalmente apagada a memória. Eu lembro do visual do Cybercop. Adorava. Não, uma coisa que é crédito pra Cybercop, que já era mega clichê na época, mas como eu era criança, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa de aventura, super-heróis, ficção científica, coisa assim, que mexesse com viagem no tempo, foi em Cybercop. Que a trama envolvesse... Paradoxo temporal. Foi a primeira vez que eu vi. Pra Frentex ele, então. Frentex, cara. Maravilha. Então vamos hoje seguir em frente no sexto episódio que tem esse monstrinho aí na capa. Vai dar comentário isso. Cara, eu me lembrei. Eu ainda não vi. Eu estou seguindo a tradição de não ver nenhum episódio. Uhum. Me surpreender aqui. Mas, cara, quando eu vi a imagem desse monstrinho, cara, que nervoso que me deu. Ai, meu Deus do céu, cara. Você tinha medo desse monstro também? Que eu já, não tinha medo, mas eu achava... Cara, eu tinha o quê quando passava já? Devia ter uns 7 anos, 8 anos de idade. E tudo eu achava maneiro, cara. E eu vi esse monstrinho e eu me lembro claramente de pensar assim, porra, que porra mal feita, cara. Ai, meu Deus, esse episódio é bom. Quer dizer, não sei se é bom, mas ele é engraçado. Gordon em busca da mãe, episódio 6, galera, vambora. Renato Aldrigue, Renato Rodrigo Lourenço, Rafael Cordeiro, Luiz Felipe, lolololololo. Ah, olha só, compartilha o link do episódio no Twitter. Achei que não tinha, como assim, não compartilhei? Não entendi. Tá lá, pô, a gente ficou lá. Exato. Vocês estão com o episódio pronto, hein, galera? Sim. Tamo, prontinho. Então bora, não tem essa não. Vambora pro episódio, episódio 6, Gordon em busca da mãe. Na contagem, 1, 2, 3, play. Aquela abertura aqui, né? Esquenta nos coração. Uma abertura emocionante. Ah, cara. Tá falando o efeito de cores atrás do Luke. É tipo um cara mexendo no papel celofane rapidinho. Assim. Exato. Ah, agora eu descobri um negócio que me ajudou muito. Que no VLC eu consigo ter a opção de botar a janela do vídeo na frente das outras. Aí pronto, eu posso mexer nas outras e o vídeo não sai. Nossa, que loucura isso aí. Ah, bom. É, uso o VLC há 15 anos e descobri isso hoje. Quer dizer, semana. Que VLC, cara? Não tá com o DVD aí do Jaspion? DVD? É que eu ripei o meu DVD pra ver no computador. Ah, entendi. Ah, comprei lá da Play Art, pô. Ah. Pô, eu tenho, hein? O pior que eu tenho. É, o Pedro Simas lembrou aqui, ó, que eu falei, vou seguir na estratégia de não assistir o episódio e me surpreender. Aí o Pedro Simas lembrou, como se ele tivesse uma puta memória, né? Capaz de ter assistido ontem e se surpreender hoje. É verdade. Vamos lá, começar. Bora, vai. A costa começa com o Jorge fazendo merda, sabia? Né? Dando piruleta já, é muito bom, né? Piruleta. Olha lá. Cara, muito maneiro, porque isso faz sentido. Porque se é o Jaspion passando meses dentro de uma nave, porra nenhuma pra fazer, ele tem que ficar fazendo merda, entendeu? Cara, eu lembrava dessa cena da panqueca, cara. Nossa, quando cara. Começou essa cena da panqueca, eu lembro exatamente como é que ela terminava, olha lá. Nossa. Cara, na hora que começou a cena, eu lembrava disso, cara. Incrível, né? Ai, tá doendo, Sá, tá doendo. Não é hora de brincadeiras. O que foi? Um monstro. Monstro? Monstro? Escute, Jasper, eu escondi um noticiário. Porra, que novidade, né? Como é que ele fica surpreso com isso ainda? Estamos aqui numa vila perto do riacho de Tsukushi. Já reparou que eles sempre usam o mesmo controle pra tudo? As três alavanquinhas? Caralho, é isso, temos uma novidade para vocês, ouvintes. É tipo, as crianças acharam um Pokémon, né, cara? As crianças da vila. Olha que escroto, ele fica com a língua de fora. Nossa, que escroto. Uhum, com certeza. Ok. É um animatronic então, tipo o Baby da família dinossauro. Cara, isso que eu ia falar, cara. Ele parece o Baby da família dinossauro, pode crer. Mas eu acho que ele não tem nenhuma animação dentro dele. Acho que ele é só um boneco de pelúcia, cara. A animação é toda dos atores balançando ele assim, sabe? Ele mexe a linguinha, cara. Então, mas acho que ele olha mexe a linguinha porque ele mexe a linguinha ali. Não, não, pausa aí. Ai, meu Deus, pausa aí. Pausa aí, pausa. O carro do Jaspion, pô. Esse é um clássico. Do nada, o Jaspion aparece com o carro esporte. De onde o Jasper tirou esse carro? Do cu, cara. Não é, possível. Cara, do Dylion, cara. Tipo, você acha... Ele tinha dinheiro pra comprar o carro, ou ele roubou esse carro. Do nada aparece um carro, que não é um carro espacial, é um carro japonês, normal. e o interior dele, ele tem os mesmos controles lá da furadeira dele, cara. É, então. Que é todo moderno. Não, ele veio... Cara, do que eu entendi, veio do Dylion esse carro, não é possível. É, o Dylion pariu um carro japonês. Um carro popular, né, cara? Eu não sei se sou eu, tipo assim, ah, não, eu não devia pensar muito nisso, né, devia só curtir o episódio, mas, cara, quando o Jasper aparece com um carro que é um carro do local e não um carro espacial, fica assim, cara, o carro tá errado. Mas o carro é tudo prateado, cara, ele é meio do espaço, vai. Ah, olha só. Nos anos 80, cara, carro prateado não era tão comum que nem hoje. É, e olha só, o Jaspion Trendset tem um painel de GPS no carro dele, como mano, tem. É verdade, ó. Tinha o Waze naquela época. Inventou o Waze, acho que fez primeiro. Exatamente. Ó, o que Jaspion fez primeiro, quem já viu aí, ó? Pokémon, Waze. Jaspion é o pioneiro, cara. É, pô, tá tirando. Excelente, mas esse carro, eu lembrava do carro do Jaspion e é a primeira vez que ele aparece o carro do Jaspion, cara. Mas ele usa esse carro depois? Porra! A série inteira ele usa esse carro. É, quando ele fica na Terra, né? A forma de locomoção dele é o carro dele. Esse carro eu só sei que se tiver um especulado aí, filme brasileiro do Jaspion, se o Jaspion não andar num Chevette prateado, aí eu vou ficar... Ia ser irado, hein? Chevette. Maneiro pra caralho. Chevette do nada. Mas eu acho que esse carro lembra um pouquinho o DeLorean até? Ah, acho que era o meio que design moderno da época, né, cara? É, era o esporte da época, né? Entendi. Então, bora, eu tô no minuto 3. Cravado. Também. 3 cravado aqui. Isso aí. Pode ir, também. Pode. 1, 2, 3 e vai. Já vi, né? Olha lá, é um design moderno da época, né? Que aquele farol que levanta. Ele tá Magaren! Esse sonora do Magaren, cara. É, muito maneiro, né, cara? Eu queria muito esse óculos do Magaren. É, uma coisa da hora do Magaren. Os tios anos 80. Porra, o cara dirigindo essa música tocando no fundo, cara. Eu quero dirigir assim também, pô. É uma aventura. Foi no rádio, pô. Pô, se esse carro é do espaço, como é que o Jasper fez o emplacamento do carro? Porra. Foi no Detran do espaço. É, lógico. No Detran do Japão, né? Chegou e já registrou. Mataram o Gordon. Gordon? Gordon. Gordon é aquele filhote de monstro, é? Cara, eu nunca ia adivinhar que Gordon é o filhote de monstro. Quem diabos é Gordon? É o monstro. Caralho, um monstro que se chama Gordon. Isso é muito idiota, cara. Não era o nome do Alf? O nome civil do Alf? Era o nome civil do Alf, é verdade. É o nome de alien, não é o nome de monstro. Gordon. Ai, vamos lá. Gordon. Cara, dá uma pausa aí, pelo amor de Deus. Dá uma pausa. Tá aqui no minuto 4 e 7, cara. Vocês já repararam? Todos os atores mirins de Jasper são horríveis, cara. Sim, eles são muito ruins, cara. Eu fico imaginando, cara. Eu fico imaginando o teste de elenco pro Jasper, assim, tá? Porra, o garotinho lá tá lá falando com ele. Não, isso aí é muito bom. Pega aquele ali que é pior aí. Porque, cara, olha essa menina falando, cara. Sim, eles são muito péssimos, né, cara? É muito engraçado. Esquece um pouco, cara. Tem que ver também se às vezes a voz que a gente tá ouvindo, né, a voz, tipo, de um ator, de uma atriz brasileiro mais velho, que tá fazendo o maior esforço pra aparecer voz de criancinha, assim. Não, cara, mas isso já tinha no episódio anterior, com aquela menina da falta. Agora, tipo, eles não se mexem, cara. Parece que é um boneco, sei lá. São muito inexpressivos. E é engraçado porque é muito contraste, porque o Jasper, ele é muito expressivo. E as crianças são tudo meio robóticas, assim, sabe? É estranho. E o Renato Aldrigue, sei lá, falou aqui. Pô, a menina entrou com o Jasper no carro dele, assim, de boa, na boa. Assim. Diferente da outra lá, né, do outro episódio. Que não queria saber do Jasper, essa aí foi filmada de boja. Tem coisa pior, tem a fala do Jasper que é horrível, né, nesse episódio, vocês vão ver. Tá bom, vamos lá. Sobre o monstro, né, tá chamando de Gordon, mas eu vi aqui na Wikipedia que o nome de verdade ele é Gelgon. Aí na tradução deve ter ficado Gerogon Gordon. Ah, ou então rolou aquela parada, né? Já tivemos um maior trabalho decorando na Maguederas, põe um nome mais fácil aí. Ah, tá bom, Gordon, foda-se. Exato, né? Foda-se, vambora. Imagina se fosse tipo um nome assim, João. Tiago. Zezinho. Monstro Zezinho. Vamos lá, então, no 3, hein, gente? 1, 2, 3, vai. Gordon! Ai. É o Magaren aí, né? Disfarçado, triste. Né? Triste. Não, olha essas crianças, cara. Olha lá. Eles fingindo que tão triste, cara. Olha aí. Mas é engraçado porque... Você tem que ver um bonequinho ali na sua frente, ficar triste pelo bonequinho é foda, exato, né, cara? Parem! Por favor, não levem o Gordon! Nossa, ele é péssimo. O Gordon não é... Olha isso, cara. É péssimo. Tô falando, cara. É cruel matá-lo! Que esse moleque tá carregando papoé ali, cara? Olha isso! Uma vela, cara, uma vela? Mas quando crescem, voltam-se contra o homem e o atacam. O mesmo acontece com esse. Nossa, que monstro feio, cara! Quando ele ficar grande, não teremos mais controle sobre ele. Pior é que a mãe dele certamente virá buscá-lo. E então a cidade será arrasada. Podem deixar que isso aconteça? Eu sou obrigado a concordar com o Magaren, tá certo? Peraí, dá uma pausa. 5 e 7 aí. Porque o Magaren apresentou um puta argumento aqui, maneiro. Cara, é mega plausível, vai. Sim, pô. Sim, porque ele chegou e falou, cara, ó, esse monstro aqui, ele é bonitinho agora, cara, mas ele vai crescer, vai ficar num tamanho gigantesco, ele tem a mãe dele ainda. Exato. E tipo, vai destruir tudo, cara. Então, ele tá certo, né, cara? Faz sentido, cara. É mais ou menos com o mesmo... Do Namagderaz, né? A mulher também não queria que o monstro destruísse tudo. Tinha lá uma lógica, né? Sim, cara. Então... Não, mas ali acho que é um pouco diferente que o Namagderaz estava, tipo assim, no ar livre, né? E a cidade era só um pedacinho. Sim, ali sim. Tá falando de trazer um monstro pra cidade, né? Se tivesse um monstro, sei lá, na puta que pariu das montanhas longe de civilização, deixava o monstro lá, mas... Pô, aí perto da cidade onde estão as crianças, tal, não sei o quê, tem que levar o monstro sim, mesmo, sim. Cara. Tá certo, Magaren. Não, e outra coisa que eu gosto dessa coisa do Magaren é que, tipo assim, se isso acontece mesmo, se tipo um corpo estranho aparece na Terra, óbvio que os cientistas iam totalmente pegar aquela porra e fazer operações, etc. Sim. Tá ligado? Dissecar o bicho. Exato, tá ligado? Tipo, muito, pois é. Muito correto. Não, assim. E cara, se a gente percebe, o Magaren tem meio que o complexo do Dick Vigarista, assim, sabe? Tipo, ele poderia resolver as coisas muito rápido, assim. Só que ele pegou um carro, contratou um figurante, botou a roupa de cientista, falou que era do governo, arranjou uma jaula com furinhos. Exato. Pro monstro... Era só ele chegar vestido de preto, dar essa porra aqui e ir embora. Sim, não, pois é. Mas assim, né? É que pra frente, pra frente a gente vai ver que o plano do Bagari é mais complexo ainda. Ele tem uma razão pra isso. É, porque é óbvio que ele nunca tá ali pelo bem, né? Ele tá usando o bem pra no final ser um psicopata do mas mal. Não, mas é, mas é. Mas essa coisa de que fica estranho assim, cara, o Bagari podia chegar e destruir a Terra, tá certo? Mas não, não. Ele quer sacanear a Terra. Ele quer, entendeu? Ele quer ver o filho pegar fogo. Ele quer maltratar, ele quer o requinte de crueldade. É, não, tipo, cara, eu como falei, igual o Dick Vigarista, cara, que ele tinha um carro mais rápido, ele podia, porque ele sempre chegava na frente de todo mundo pra plantar uma armadilha. Pra poder fazer armadilha, pois é. Ele podia simplesmente cruzar a linha de chegada. Agora, para essa imagem que agora tá nos 5 minutos e 7 segundos, cara, olha o moleque de boné verde e o moleque mais alto, cara, eles claramente estão sem vontade nenhuma de estar ali. E agora que você falou, realmente é um Tupperware. Eu achei que fosse vela, mas não é vela, não. Não sei o que eles estão levando ali, não. Eles estão esperando o sanduíche que o diretor prometeu pra eles. Acabar cara, isso tá com toda a cara de, por exemplo, minha filha de 4 anos, quando ela não quer fazer coisas, eu dou um tapoé com um biscoito maisena pra ela, ela fica segurando e vai fazer as coisas, assim. Mas que os moleques não queriam atuar assim. Tá bom, toma aí um biscoito aí, vai lá. É tipo, depois que eu falar corta, você pode comer o biscoito. A primeira faz a cena aqui, rapidão. É quase isso, cara. Mas olha a cara desses dois moleques, claramente não estão querendo estar ali, cara. Exatamente. Bora voltar então? Você tá no 5-7, né? 5-7. Boa. Então no 3, 1, 2, 3, vai. Esse filhote de monstro é um perigo pra nós. Tem que ser levado. Os adultos. Tem razão. Sim. Vai ser perigoso quando crescer. Parem de chorar. Parem de chorar! Agora eu choro! Magari Mito 2018. Olha lá, o moleque não larga a porra do tapoé, cara. Pô, mó curva caralho, perigosa ali, cara. Exato, cara. Puta curva perigosa, cara. Você é louco. O cara tirou o fino da montanha. Exato. Nem tão correndo direito, nem gosta do moleque. Do bicho. Não, cara. Um bicho feio pra caralho, com aquela língua pra fora. Olha isso, cara. Eles são muito ruins, cara. O diretor falou, todo mundo chorando, todo mundo fez a mesma coisa. Titio, deixe comigo. Titio, que porra é essa, Titio? Acabaram de conhecer. Mas como? Esperem na floresta. Esperem na floresta. Caralho, tipo assim, esperem na floresta. Um adulto desconhecido chega pras crianças e fala assim, me esperem na floresta? Como assim, Jasper? É o Jasper, cara. Ah, tu se passando do Jasper, bem louco. Aí eu assim, né, cara? O Jasper já sabe que é uma Magari, alguma coisa assim. Mas não, o Jasper vai lá tipo aquela galera que vai quebrar o laboratório pra libertar animal, sabe? Exato, exatamente. O Jasper, foda-se, tô nem aí que vocês são cientistas. Vou quebrar tudo essa porra aqui. Ó! Caralho, cara, suco na cara do maluco. E, tipo, até aí, ele não sabe que é o Magari. Exato. O Magari. Ele tá só, tipo, vou bater nos cientistas. Aí, Magari. O cara vira um monstro, ele bate ele. Que é o mesmo monstro que aparece sempre, né? É o mesmo kit de máscaras e luvas. Ah, o moleque, o tapoé lá. Não, não saca a porra do tapoé. Qual é desse tapoé, né, cara? Obrigada, Jaspion. Obrigada. Que como bonito. O Jaspion balançando muito. Então, não tem animatronic. É um ator balançando ele sempre, cara. Olha lá. Como vocês pretendem criá-lo, é? Não podemos voltar à vila. Se nos pegarem, será o fim. É um problema. Tipo, o Jaspion ainda considera dar um bicho pra eles, né? Como vocês vão criá-lo? Cara. Já chegou uma Garen atirando em criancinha, né, cara? Tá certo. Mostrar quem manda. Você viu a armadura de pano suja no, no joelho? Sim. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, tudo sujo. Tava chovendo nesse dia, né? Choveu de lama. É. Vale o genérico aí, sem tapanho. Aí você tomou batida. Parece o... Você lembra do Vingador Tóxico? Sim. Do filme? Eles são, parece meio o Vingador Tóxico, né? Olha, caraca! Alan, moto Space! Ah, garoto! eu acho maneiro que pro Magari não tem essa coisa de luta justa. Você tá sozinho, vou te tirar você com a nave e foda-se, né? Uhum. É, cara. Percepção de miniatura é maravilhosa. Cara, percepção de miniatura é sempre um negócio incrível, né, cara? É sempre a mesma, é muito boa, né, cara? Mas sempre a mesma, cara. Meio que você já sabe tudo que vai acontecer, assim, né? Não, é, Magari... é muito bom porque, assim... Cara, é você fazendo com o seu brinquedinho depois em casa, uhum, fica igualzinho. Então você fala, cara, que foda. Ó! Pô, mas essa nave do Magari aí não tinha de brinquedo, tinha? Não, aqui não. Nunca tem. Aqui chegou o cara. Nossa, tô olha que não apareceu nada. Caralho! É tipo a gente com aquela raquete de elétrica. Pra... Socorro? Exato. Venha lutar, Satangos! Chamou pro pau. Como assim ele chamou pro pau? Ah, é tem a parte que o Jaspion sempre tenta cair na porrada com um monstro gigante, né? Nossa, sim. Mas o Satangos peidou, olha lá. Pô, peidou, cara, olha só. Peidou. Carregou, cara. Viu o Jaspion puxar a espada, peidou. Olha o Tapoela, caraca, esse moleque não vai largar a porra do Tapoela. Quem é foda, se fica assim, cara, qual é a porra do plano pra esse monstro afinal, né? Exato, até agora nada a ver. Ah, mas o Jaspion, o plano do Jaspion é dar pras crianças o monstro, cara. Sim, sim. Ih, Jaspion, fudeu, hein? Tô atrasado. Meu Deus, onde estão as crianças? Ah, e é muito bizarro essa coisa, como eles ficam trocando rapidamente, né, os closes e as cenas de longe, da roupa de pano pra roupa de metal, né, a roupa de plástico. É, roupa de plástico. Você fica assim, cara, o cronograma de filmagem disso, né, cara, agora é o perto, agora é o longe, troca a roupa, né, chama o outro dublê. Não, mas acho que tem um cara de metal, um cara de pano, e foda-se. Não, primeiro filma as cenas do cara de pano, aí tá no storyboard, né, porra. Caralho, você viu o Jaspion chutando duas facas, gente? Ó, tacou de volta ainda. Quase pegou na fusta do maluco. Ó, esse aí tá com... tá de metal. É. O cara de pano deve ficar puto, né? Puta, como eu queria usar de metal, velho. Ah, eles devem revezar, né? Ah, um dia fuma um, um dia fuma outro. Ou não, no banheiro aqui, né, cara? Sei lá. Tipo, você é dublê júnior ainda, né? Só vai usar roupa de pano, da puta. Porque o pano é capanha, né, cara? O pano é capanha, assim. Caralho, olha. Esse raio aí é do bom, hein? É. Aí a gente vê que meio que o Magari atraiu ele pra pedreira, né? É, sim. Cara, isso, tem uma pedreira do lado da floresta, é isso? É, sempre. A pedreira tem sempre do lado de tudo, cara. Cara, tipo... Dá um pause aí. Dá um pause. É muito bom que você vê lá as crianças ameaçadas e de repente um monstro lá todo feioso lá. Exato. Um monte de monstro. Né? Mas o episódio até agora, bem qualquer coisa, né, cara? Tipo, o que tá acontecendo? Cara, qual que é o plano dos caras, muito... né? Tipo, você vê que a cada episódio que passa, eles estão, assim, se preocupando menos em explicar as coisas. Exato, né, cara? E começa a ter aquela cara de episódio filler só pra dar a contagem mínima de episódio, né? É, esse aí claramente é o monstro da semana, mas é um bem que não se preocuparam muito, né, cara? E vamos combinar que esse monstrinho ele é muito horroroso, gente. Meu Deus do céu, que bichinho feio, cara. É, eu ia deixar esse comentário geral mais pro final, mas assim, eu achei como um todo, assim, muito meia boca e achei que meio que reaproveita em partes aquela história que já usou do Namagederais. Uhum. Só que assim, acabou de ser feito aquele outro episódio, sabe? Sim. É muito cedo pra repetir essa mesma parada do monstro, né? A relação do monstro com as crianças, blá blá blá. Exato, né? Mas tem a estreia do carro do Jaspion, né? Por enquanto. Por enquanto, será do carro do Jaco. Então, agora, assim que voltar do intervalo, vai ter um momento aí interessante também, uma... A gente tava falando, né, que, tipo, o Magari aparece do nada e começa a bater no Jaspion, né? Uhum. Agora a gente finalmente tem uma explicação dentro da história pra quem que é o Magari e tal, você também tem... É nesse episódio. Mas, de qualquer forma, sim, no geral, é um episódio bem esquecível, assim. É, bem esquisito mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fala. Não é esquecível, porque tem esse monstro escroto aí que não vai te deixar. Não vai deixar esquecer, né? Não, e também, sendo muito sério com vocês, pra mim o momento mais memorável do episódio é o Jasper se queimando com a panqueca ainda. Cara, né? O momento memorável é o Jasper dando um soco na cara do cientista sem saber que era um monstro. Não, e é um cientista, cara, ele não é um vilão ali, tá ligado? Tipo, calma, Jasper. É. Só leva um bicho. É, calma, porra, peraí, né? Ai, Jasper. Ó, deixa eu ver o que tem aqui, ó. O Fábio Farro disse que já pensou os pedófilos acham as crianças na floresta. Os aliens genéricos chegam antes do Jasper e salvam ela sem querer. What? É. Digo, os aliens assustam os tarados que saem correndo de medo. Ok. Renato Aldo, só de dar o monstro pras crianças já tá errado. Mas ainda botou as crianças no fogo cruzado. Verdade, Jasper, tudo errado, né, Jasper? Péssimo parental. É, porque ele não falou, né? Fiquem aqui na cidade com os adultos que eu vou ver isso. É, não, né? Ele levou. Assim, não, vamos lá, galera. Vamos pra floresta. Né? Exato, né? Ele parece que não tem distinção de crianças e adultos, tá ligado? O Gilmar Machado disse que maluco, boneco feio. Parece que bateram no liquidificador. O Luiz Felipe disse que não. Se um desconhecido me pede pra explorar na floresta, eu chamo a polícia. Né? Seria a atitude que espera das pessoas, sim. Exatamente. Bora voltar, galera. Tô no 11h48. Peraí. 11h48 aqui também. Boa. Então vamos lá, no 1, 2, 3, hein? 1, 2, 3, vai. Vou satisfazer sua curiosidade antes de você morrer nas minhas mãos. Agora meu sim. Meu nome é Magaren. Ah, Magaren. Olha só, cara. Filho de Satangos. Filho do Satangos? Eita, nós. Você? Agora que ele ficou sabendo que ele era filho de Satangos, que ele já sabia. É, que o narrador simplesmente falou, né? Não, exato. Socorro. Tô falando, cara. Eles escolhem sempre as piores crianças. Cara, o Magaren, ele tá sempre de armadura de plástico, cara. Nunca tem a versão de... Tem? Quando ele sai na mão com o Jasper, você tem que... Olha lá, quem veio! Olha ele! Quem será? Cara, o visual do Boomer é muito legal, cara. Que visual incrível! Não, para! Que visual fantástico, cara! É um visual muito bom, cara, não consigo. É uma calça legging preta. É uma calça leg com um casaco feminino por cima, aquela gola ele tipo roxinha aqui. Com um casaco. Tem, e dois bumerangues gigantes, né? O bumerangue é o tamanho da perna dele, assim. É muito grande o bumerangue, né, cara? Que coisa maravilhosa, gente. Não, e sem mágica nenhuma, ele tá com a calça leg em preta, o casaco da Carmen San Diego, só que branco. Sim, um cinto preto da hora. E os bumerangues que nunca existiriam. Um bumerangue. Cara, eu vou enfrentar um exército de alienígenas do mal. Que arma que eu vou usar? Já sei, bumerangue gigante. Não, e esse bumerangue que ele tem, vamos combinar, se ele tacar, não volta nunca. Essa porra cai, cara. Não tem a menor aerodinâmica esse negócio. Tô dois blocos redondos, cara. Sei lá, É, cara, ele usa mais como porrete, né? Do exato. É mais como porrete, né? Cara. Chegou o Boomerman. Ah, agora vai. Eu não lembrava que o Boomerman estreava tão cedo no Jasper. Eu também. Eu sei essa metade do. Pois é. Tá, porra. Cara. Não, mas também acho que ele fica muito episódio sem aparecer, né? Aparece às vezes, mas não aparece. Sim, com certeza. Cara, mas vamos lá, tipo assim, um cara que decide peitar. Assim, que ele não tem armadura do Jasper, cara. O cara que pega dois bumerangues e vai pra cima. Eu achava o Boomerman maneiro pra caralho. Eu achava foda. É tipo. Ele lembra muito aquele mesmo caso de maluquice, né, de falta de noção, do Casey Jones, do Tartaruga Ninja, lembra? Sim, cara. Era um cara que não era ninja, ele era um cara normal, que pegou uma máscara de rock, um taco de rock e falou, vou acabar com os ninjas. Tipo, quê? Sabe? Sim. É, não. E cara, e tem um episódio mais pra frente, eu não sei quando, que ele enfia a porrada no Jasper, cara. É mesmo? Caraca, eu não lembro disso. O Bruno mencionou ele como sidekick, mas a gente vê que ele é meio que um rival, assim, do Jasper. Ele, tipo, você não entende muito bem qual era o bullying. E era maneiro, Bruninho, que nos anos 90, quando saíam os HQs nacionais, né, do Jaspion, do Changeman e tal, elas acredito que seja era tudo sem licença, né? As histórias eram feitas no Brasil e eles meio que compartilhavam o universo, né? Eles compartilhavam o universo. O Boomer, mano, era namorado da Change Mermaid, cara. Como olha assim? Só. Que da hora isso. Era maneiro. Então, o Boomer, ele meio que era o elo de ligação, assim. Ele aparecia nas histórias do Jaspion. Uhum. E aí, quando os Changeman estavam em perigo, ele aparecia nas histórias do Changeman também, sacou? Que louco. Porra, era maneiro. E era meio que o chip da época, né? Porque o Boomerman era o galã da série do Jaspion. Sim. E a guria era a gatinha da série do Changeman. Olha, então, os roteiristas juntaram os dois. Sabe? Uhum. Olha e, só, mano. Cara, é tipo um fanfic oficial, cara. Uhum. É, oficial não, cara. Com certeza isso era publicado. É, oficial assim, não, né? Mas, assim, era um fanfic que saía nas bancas. É isso. Mas olha só. Era Jaspion, cara. E tinha nessa época, trabalhando nesse gibi, você tinha... Senhor Watson Portela, que fazia as histórias do Jaspion, você tinha Marcelo Cassaro, que fazia os roteiros, e o Marcelo Cassaro também desenhava as histórias do Kamen Rider também. Porra, era maneiro pra caralho, cara. Era. Não, aí era tipo assim, o uniforme lá do Changeman, né? Aquele maiôzinho todo comportado. Uhum. Você ia ver desenho do Watson Portela, aquele tudo fio dental enfiado no rabo. É, não. E o Fábio Favo lembrou aqui, ó, uma informação importante, assim, que o Boomerman era tipo o Wiki, né? É, que é um meio que um Wiki do Cavaleiros do Zodíaco, né? O Fênix. É meio que o perfil, né? O cara que aparece de vez em quando. É um tipo comum. É um tipo comum, assim, que a gente vê, assim, né? Que no Cybercop, né, que já mencionou aí hoje, vai ser o Lúcifer, né? É o Lúcifer, né, cara? Que, Lúcifer, que pode ele falar... Vira, né? Sim. Ele para de querer matar o outro cara lá. É, ele fala, é verdade, eu vou ajudar aqui. Pô, não era Lúcifer, era Unidade Lúcifer. Unidade Lúcifer. Mas o... Porra, cara, o Lúcifer era maneiro pra caramba, o Boomerman era maneiro. Esse arquétipo, assim, né, esse perfil é legal, assim, né? O cara... Fodão que chega, resolve as paradas, vai embora e fica aquele ar de frio. É o famoso lobo solitário. Lobo solitário, né? O cara que não se descura. É tipo, não, eu tô aqui lutando pelo bem, mas eu não sou seu amiguinho porra nenhuma. O Pedro Simas falou aqui que o Boomerman parece que tá vestido de tia chique dos anos 80. Sim, total. Nossa. Não, com certeza. Com certeza a Xuxa já apresentou algum programa com essa roupa. Ah, com sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E mais uma vez, eu fico pensando, cara, porque não importa onde esteja baseada a história do episódio do Jaspion, assim, se é na cidade grande, na floresta, sei lá, no mercado, qualquer lugar que seja, eles estão a passos da pedreira, sempre, tá bom? Então, o Japão como uma grande pedreira central e tudo em volta da pedreira, sabe? Cara, porque era todas as séries assim, né? Que eles davam a corridinha pro lado, cortavam, tava na pedreira, cara. Não importava pedreira. Onde estavam, cara. Isso quando não tem aquelas cenas que não começou a ter no Jaspion, que eu adorava. Que eles estavam na pedreira, aí eles corriam fora do plano e entravam numa caverna que tudo brilhava. Aquilo era lindo, cara. Como é que chama? Com fog no chão, tá ligado? Uma névoa no chão, era muito foda aquilo, cara. Sim. Aquele, usando gelo seco pra caralho. É, né? Gelo seco, você falava, caraca, que louco essa caverna, tio. Cara. Muito bom. Mas, gente, muito respeito pelo Boomerman, cara, que pegou dois boomerangues, o uniforme da tia, a roupa da tia Chique e foi pra porrada, cara. Esse... É isso, né, cara? Você vê Jaspion, né? Armas, espada laser, pistola laser, robô gigante. Boomerman, dois bumerangues. Exato. Sério, quem é mais foda? É lógico que o Boomerman, cara. Pois é, né? Dois bumerangues que provavelmente nunca voltariam pra ele, né? Nunca voltariam, cara. Se ele taca, não volta nunca mais. Ele perde essa porra, velho. Eu acho muito bom, porque aí o bumerangue consegue atacar os inimigos na ida e na volta. Isso é maravilhoso. É, nossa. Vamos dar play aqui, gente. Tô no 12h49. O Boomerman sentando o cara. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, vai. 1, 2, 3, vai! Mas é afiado, ele cortou a corda, né, cara? Exato, nem é afiado. Nem é afiado, você olha e você vê que não é afiado. Olha lá, ele moleque... balançando o bagulho, velho. O moleque largou o tapoeira, ó, que tá segurando ele. Tá segurando. Ó, Ué, de pistola é fácil, cara. Vem de bumerangue, pô. Ah, o bumerangue, ó. Muito louco. Cara, essas cenas de ação são muito maneiras, né, cara? Legal, né, cara? Então. Quando eu era criança, eu queria muito fazer isso na minha vida. Você não tá ligado? Era o que eu queria fazer pra minha vida, cara. Era fazer um jogo. Do Blade já. Era fazer as cenas de ação, cara. Me jogaram a pedreira. Me jogaram a pedreira, ótimo. Ó, e eles vão se aproximando, é muito louco, cara. Pô, maneiro pra caramba, cara. Olha isso aí. Sério, cara, se eu der um pulinho desse, eu jogo o bumerangue melhor do que esse cara fez agora. Nossa. Exato, cara. Ele jogou todo torto. Cara, mas é maneiro ver ele lutar com o bumerangue. Nossa, cara, é muito maneiro. Cara. É muito maneiro. Olha lá. Pô, essas crianças não prestam pra nada. Toda... Jogaram o boneco pro vacilo. Tá vendo? Olha, essas crianças são muito ruins, cara. Pelo amor de Deus. Igual a bola, velho. Vocês caíram direitinho na minha armadilha. Fui eu quem colocou o filhote para as crianças encontrarem. Olha, só que... Não, velho. Agora vocês todos morrerão. Ah, é ele? Pare! Poupe as crianças! Meu Deus! Vai matar as crianças, pois é, para aí. Vamos tentar entender o plano do Magari. De novo, é aquilo que você falou, né? Que ele não precisava ter feito daquele negócio, só chegar lá. Na verdade, ele plantou o monstro lá para as crianças acharem, para atrair o Jaspion, para ele fuder com a vida do Jaspion. É só isso. Não, e para as crianças verem ele matando as crianças. Tipo, ele tem ele é um psicopata completamente maluco. Não, ele é um sádico. Cara, ele é tipo o Coringa do Batman Feira da Fruta, do Batman anos 60, que ele podia dar um tiro na cabeça do Batman. Não, ele faz uma armadilha, que ele amarra o Batman, aí tem um contador de tempo, aí tem uma serra circular, aí ele vai andando na esteira lentamente, pra que daqui a exatamente uma hora o Batman vai morrer na esteira circular. É isso, assim, sabe? Exato. Não tem lógica a parada. Ele quer ser do mal, é isso que é a parada. É o sadismo mesmo. Ele não é um psicopata maluco, ele é um psicopata burro, né? Porque... Exato. Completamente cego pela maldade, né, cara? Ele não consegue ver que seria muito mais simples. É aquela parada, né? Tipo, ele não tem um objetivo prático, ele gosta de fazer maldade. Essa é a parada do... Exatamente. Ele é o filho do Satanás, né, cara? É filho do Satan Ghost, cara. Caraca. Bora, então, eu tô no 1436. O Magari tá... caindinho. Boa. 1, 2, 3, vai! Ah, sim, aí vai aparecer a mãe do bicho, né? Ah, tá certo. Aí com isso o Magari não contava. O Magari é muito burro, cara. Nossa, eu me lembro desse bicho, que ele tem maior barrigão, assim, né? Sim, sim. Nossa, e tem uns foguinhos de aniversário que saem da cabeça dele, não é? Exato. Aí já gira o coordenado, tá vendo? Já se combinou com ele de proteger as crianças. É, porque o burro meu pai, fodeu, não tem robô gigante, não tem o que fazer. Exato. Aqui, né? Essa coreografia do Jaspion pra tirar a espada era muito boa, velho. Aí, outra cena que obviamente eles falaram alguma coisa e a dublagem acabou. É possível mesmo. Que deu close no Magari e deu close no Jasper. Oh. Aí, Bruninho, viu a armadura de... Esse aí, mano. Ah, que monstro feio, cara. Mas é maneiro que esses primeiros monstros do Jasper, eles mexiam a boca, tinha pálpebra, era maneiro, cara, olha lá. Buscou a criancinha. Ela... Cara, ali teve um problema de escala muito bizarro. Sim. Puta, essa cena... Caralho, essa que saiu no GIF recentemente. Foda. Sim. Caralho, cortou o pescoço do maluco. É, maluco. Chegou o cara. É o Satangosto. Satangosto é outro também, que só vem pra causar, né, mano? Sim. O poderoso Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Sempre tem o narrador, né? Pois é, o narrador. Cara, é bom. É Jesus! Tem que Já se voa. Esse moleque balançando, cara, eu não posso ver isso. É muito doido. De todos os props de uma série que tem props horríveis, esse bonequinho ficou o pior de todos, cara. É que eu tô falando que ele não tem nada mecânico, cara. Ele é sempre alguém não. Balançandinho ele, sabe? É, cara. Vai, Leon! Roda ele! Agora sim. Bora lá! Esse bonequinho é muito cruz, cara. É a mesma coisa que você pegar o boneco do Baby da família dinossauro. Você lembra que tinha uma cordinha que você puxava e falava não era mamãe? É só você ficar balançando ele, que é a mesma coisa. Vai, Leon! Vai, Leon! O Jasper sempre mexe nessas teclinhas, né, nesses interruptores, numa ordem específica. Se ele mudar a ordem, dá pau no Dylion? Dá tela azul no Dylion? Dá tela azul. Ele trava, tá ligado? Ele trava, tipo, não, agora eu não vou poder lutar com o monstro, tem que reiniciar. Grande Dylion. Grande Dylion. Olha só, você vê que é mó monstrão, cara. Ele parecia baixinho, ó. É, porque, sabe por que ele parecia baixinho? Porque teve um erro muito grotesco quando o Satan Ghost lançou o raio. É, né? De cima o raio. E o plano tava muito aberto, assim. Sim. Aí pareceu que o bicho era metade do Dino, assim. O bicho tava lá e dá barrigada no Dino. Uma baixa. Olha lá voando. Na corda, né? Na corda lá. Cara, essas cenas com a roupa de monstro espessa, vazia, são sempre incríveis, cara. Isso é uma arte, cara. Ai, as velhinhas já sabem, né, cara? É. Faz um pedido, né? Olha o Daniel se jogando, cara de pau. Neymar. Olha lá, o que ele caiu como se fosse um humano, não como um robôzão, tá ligado? Foi engraçado. Sim, sim. Porque eles tentam fazer simular como se fosse muito grande, né? E esse aí desencanou, deu um... Não, essa cena é falar, foda-se. Exato. Olha lá. Cara, esses efeitos pirotécnicos, cara, devia ser uma loucura pra fazer, mano. Sim, cara. Devia ser loucura pra fazer sem ninguém se machucar, então, né? Então, cara, não tem, tá tudo errado. Olha, cara. Bicho frenético, cara. Essa mão que ele nunca teve. Olha lá, pegou o menininho. E agora segurando, ela apanhando. Muito bom. Aí voltou pro mãozão também, ela. É. E você nem viu. Você quase matou seu filho. Acorde, desperte da magia. Desperte da magia. Da magia, né? Nada disso tá certo, cara. Tudo inflamável lá que ele tá fazendo. Cara, metade dessa luta é só da fantasia do bicho. Cara, você viu que ele bateu a mão pra soltar o raio e o boneco tava lá dentro? Não, exato. Ele tá teoricamente segurando o filho, né? O Dario com a mão diferente, cara. Mãozinha. Toma essa porra de bicho chato. O chroma aqui é muito bom, cara. Olha esse erro de escala, cara. Sim, muito ruim, cara. Foi embora. Imagina, se o Jack chega, não, dá essa porra aqui, esse bicho vai ficar com as crianças, né? Vai. Aí bate no monstro de novo. Cara, também esses dubladores também já estavam de saco cheio de dublar, cara. Eles estão simplesmente sem nenhuma vontade, assim, né? Tomara o cu, Gordo! Ai, Gordo, tá bom. Vai. Essas cores todas cagadas, cara, pra aqui. É, faz tudo. Ah, é, tá mexendo agora, viu? É, agora ele me deu uma mexidinha mesmo, verdade. Tinha pau pegou ali que mexia. Ah, acho que é o primeiro monstro que o Jasper não mata, hein? Ah, não, tem o Nagderaça também. Tem o Nagderaça também. Oi, crianças. Jasper! Você viu assim, essa... embora, Jasper? A companhia da mãe dele é a melhor coisa. Tem razão. Seus pais devem estar preocupados com vocês. Voltem logo pra casa para que eles fiquem descansados. É tipo, se vira, volta na pedreira lá na cidade, sozinhos, se vira aí. Não, agora eles estão na floresta lá. Tem uma floresta ali. Do nada eles estavam na pedreira e voltou pra floresta. Tchau, tchau. É cansada peitelha, velho. E olha lá. Peraí, peraí. Olha o olho, olha o olho de ódio dele. Eu vou acabar com o Satangosto. Não, Paulo, peraí, Paulo. Pausei. Eu pausei bem no biquinho do Jasper. Eu não sabia disso, que o objetivo do Boomerman era acabar com o Satan Gold. Ele pegou dois bumerangues e vai lutar. Beleza, vou destruir. É, ele vai dar bumerangada no Satan Gold até o Satan Gold morrer. Como assim, cara? Ele quer acabar com o Satan Gold. O final do episódio cara. É isso, né? É muito bom, porque assim, ele vê um cara que claramente... tá melhor aparelhado do que ele pra acabar com o Satan Goi. Ele falou, mas eu que vou acabar com o Satan Goi. Exato. Como assim, cara? Se ele fosse, não, estou aqui pra proteger a Terra, sabe? Ok, beleza, é o que ele conseguiu fazer, assim. Mas sim. O cara que pega o uniforme da Tia Chique, do bumerangue, e vai falar, vou derrotar o maior demônio, né, que é o Satan Goi é o demônio, né, que o Jasper já falou. Satanás, né, cara? Satanás, o Satanás do universo. Porra, cara, eu queria ter essa confiança, né? É porque ele vê o Satangoso e pensa, pô, dá pra ganhar dele, hein, cara? Pô, dá pra ganhar, né, cara? Pô, dois bumerangues é tudo que eu preciso. Exato. Caraca, velho. Um bumerangue vai ser difícil, vou usar dois. Pronto. Exato. Porque a gente vê quando o Jasper tenta bater o cara de espadinha, já é um absurdo. Imagina esse cara, exato. Então. Não, espadinha não, espada laser, espada, né? Espada laser, exatamente. Mas é, o cara todo... de bumerangue. A parada dele que ele vai contar aqui justamente essa, né? Que ele deve ter um passado aí com o Satangoso e ele quer se vingar, hein? Né? Uma vingança, exato. O Michael Goulart aqui falou, pra começar, se ele quer acabar com o Satangoso, onde ele estava quando o Satangoso apareceu? Assim, como ele sabe do Satangoso, cara? A gente vai saber, né? Nos próximos episódios. Porra! Ai, ai. Vamos finalizar o episódio aqui, tô no 22:38. Só falta ele falar o finalzinho. Tá bom, vai. Um, dois, três, vai. Hã? Meu nome é Jaspion. E o seu? Oh, agora mandou legal. É, agora foi. Olha o que eu posso fazer. Eu cortei um galho e quero derrotar o Satanás do universo, né? Porra. Superman, o misterioso homem que surge na aventura de Jaspion. Aventura do Jaspion. Por que esse ódio contra Satan Goz? As aventuras tornam-se cada vez mais emocionantes. Contamos com você, Jasper. É muito bom porque no meio do nada, aí o Boomerman sai e solta, agora eu vou embora. Aí ele sai correndinho assim, exato. Sabe? Porque não tem nada. Acabou o episódio 6. Gordon em busca de mãe. Da sua mãe, sei lá, eu conheço a história. Acabou o episódio, gente. Aí, episódio 6. Cara, é que a gente falou, assim, os episódios estão ficando tão divertidos, assim, né? Ainda tão divertidos pra caramba, mas estão cada vez mais, beleza, cagando, assim, né? Então, mas, assim, você vê que o que importa ali, né? Que era pra época, as lutas e tal, tão bacanas pra caramba, assim, né? E colocar o Boomerman ali é uma jogada maneira, né? Então, valeu, o episódio é maneiro, ainda estão aí. É o Boomerman, né, Jeverson? É, então, a estreia do Boomerman, como eu falei, cara, pra mim o momento mais relevante foi o Jasper se queimando com a panqueca, né, foi o momento que, pra mim, foi marcante na minha memória de criança. É, eu acho que dessa leva aí, que tá no episódio 6, dos 6 que a gente viu até agora, foi o mais fraco. Uhum. Sim, também concordo, dos 6 realmente ele é o mais fraco, de todos até agora. E eu fico, sempre penso, o que, que os caras queriam com esse episódio? Porque aparentemente o que eles queriam era introduzir o Boomerman, tá ligado? Sim, eu não sei se foi uma boa introdução dele, sabe? Ele é legal, ele chega chegando e tal, mas tem todas as coisas criancinhas, assim, que a gente já tinha visto, né? É, que a gente falou. Pois é, em termos de roteiro, eles colocaram o Jasper numa situação que a gente nunca viu antes. que é o Jaspion completamente numa enrascada, sem solução, assim, né? Quer dizer, ele não conseguiria salvar as crianças e enfrentar uma galera ao mesmo tempo. E aí o Boomerman vem com esse elemento surpresa, né? Então, assim, pra isso, funciona. Só que o Jaspion é... Só de pra chegar a isso, é muito fraca. É, o Jaspion, ele é salvo duas vezes por momentos aleatórios, né? Porque estão fora do controle dele, que é a aparição do Boomerman e a aparição da mãe do bebê. Da mãe, assim, é, né? Verdade, é real. É então... sei lá, eu gostei ainda tá bem legal, assim. Sim. Eu achei as lutas desse episódio muito maneiras, assim, né? Bem coreografadas, a parte, tipo, que os dois se dividiram, né? Pra um pega um grupo de vilões, outros. E aí, tipo, eles vão se encontrando, isso, assim, sim, né? Enquanto se esquivando. Acaba um de costas pro outro cercado pelos caras. Isso é legal, assim, sabe? Você ter um parceiro, assim, de porrada pro Jaspion, assim. O Boomerman é... Como falei, era um dos meus personagens preferidos, assim, então tá legal, tô gostando. Não, em termos de falando coreografia, parceiro, ainda continua muito bom, cara, na verdade. Ah, sim. Mas, falando em parceiro, eu também senti falta de ter mais Henri e a Mia nesse episódio. Não, totalmente, não teve nada dela, na verdade, né? E é um episódio que faz sentido ela tá, porque sempre que tem essa coisa de crianças, de investigação, sabe, essa coisa de o monstro da Terra e tal, a gente já viu ela fazendo esse tipo de coisa... Ela é uma duplinha muito legal pro Jaspion, né? E realmente senti falta dela nesse episódio. Porque a gente ficou mal acostumado com a Henri, né? Da Mia não, a Mia pode ficar. Pode ficar na nave. Mas a Henri podia ter saído da nave dessa vez. A Mia eu gostava quando era pequeno, mas hoje em dia eu tenho pena do cara que tá dentro daquela roupa, coitado. Ah, é tomar no cu a Mia. O Teletubbie do mal, né, cara? Pré-Teletubbie. É, a Mia é tipo a Uni do Caverna do Dragão, né, cara? Nossa senhora. Só serve pra atrapalhar. Putz, aquela sanga. Então é isso, galera. Episódio 6. Deixa eu ler alguns comentários. O Fábio Farro diz que por que esse ódio todo contra Satan Ghost? Porque o Boomerman é cristão. Tá bom. Então tá bom. O Fantasma de Satanás, o Luiz Felipe falou. É o Desperte da Magia também. Boa fala do Jair. Desperte da Magia, isso é bom, né, cara? Desperte da Magia, né? O Pedro Simas tá rindo até agora do nome do monstro, Gordon. Gordon. Não, Gordon. Isso, pra você não esquecer, eles repetem 55 vezes durante o episódio, né, cara? Outra observação aqui do Pedro Simas falou que é certo, assim, eu acho que é isso, assim, que do jeito que o Jaspion, ele sempre adia o máximo, né, chamar o Dylion, assim, sempre resolver fazer, porque deve ser muito caro o combustível espacial, né, deixa eu ver se eu consigo resolver antes de transformar a minha nave num robô, deve gastar muito combustível, né, tipo ligar o ar-condicionado do carro, né, então é isso aí. Exato. Uma coisa que eu gostava muito das cenas do Jaspion, que não apareceu, acho que apareceu uma vez, ou vai aparecer mais ainda, é quando o Jaspion sai do Dylion e ele tá no fundo estacionado do Dylion, tá ligado? É mó legal isso. Outro comentário legal aqui, o Michel Goulart disse que vai separar brigas agora diante com essa frase: desperte da magia. É muito bom. Então é isso, galera. Chegamos ao final do nosso episódio 6. Semana que vem teremos o episódio 7. Prometo não dar spoiler do episódio. Se o YouTube deixar, né? Se o YouTube deixar, se eles se comportarem direitinho. Pra quem veio acompanhar com a gente, muito obrigado. Fica ligado aí no blog que vai sair o áudio pra vocês poderem assistir. E a partir do próximo episódio, eu já queria ter feito isso, mas eu sempre esqueço. Eu vou colocar na descrição também o link do episódio lá na Tokusatsu TV pra vocês poderem ver. Certo? Boa. Então é isso, galera. Vejo vocês então semana que vem. Até mais. Falou, time. Falou. Ok. 3 chutes. Tá legal. Pronto, tá aí.